O Espírito Santo de Deus esteja presente neste lugar. Que a nossa oração seja, inunda nosso coração com teu amor, meu Deus. Coloque em nós o espírito de adorador. Enxuga nossas lágrimas, nos faça compreender que a dor que enfrentamos nos fortalecerá. Quando provados somos, ao nosso lado estás, e os desafios nos ajudam a exercer a fé. Venha nos moldar, Senhor. Vem derramar o teu poder. Inunda. Inunda nosso coração com teu amor. Coloca em nós espírito de divinal, Senhor, ouça nossa oração, ouça nossa oração, ouça nossa oração, derrama em nós o teu poder, ouça nossa oração. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio de te adorarmos aqui. Amém.